é pra falar de amor, chama o imperador, papai. Tá sofrendo, parceiro. E a galera de Bom Novel, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Beijo grande. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Que não me amou e não gostou de mim. Não sente amor por mim. Alô, Davi! Alô, Mônica, bebê! Beijo no coração, amo você. Quase as armas que encontrar pra fazer seus encantos. Seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor. Me fere, me risca de amor. Me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Isso é paixão demais, nosso coração.